Então tá, estamos aqui reunidos. Galera do Saleiro de Verdade. Tá aqui Daniel Wilde falando. Freitag. E aí? Nene. Oi. A Bibi. Oi, pessoal. E Pirata Cabral. Arr! Então tá. Então assim, ó, temos uma pergunta pra hoje. Vinda, não sei de onde, vem do... Do além. Do além. O que é preciso para inovar? Na verdade, essa é uma interpretação que anda chegando vindo para nós aqui no Saleiro Liberdade, né, Daniel? Isso aí. Que é, pô, eu não tenho uma ideia, eu não tenho um projeto, não tenho nada novo. E tipo, por que então eu farei o Saleiro, ou se é possível fazer o Saleiro Liberdade sem ter nada em mente? E o... Bom, isso não é necessário em lugar algum, né? Porque muitas pessoas que vieram fazer o Saleiro Liberdade, elas simplesmente ressignificaram a sua relação com o próprio trabalho, né? Vou citar rapidinho algumas pessoas, né? Teve o Alexandre, que trabalhava com engenharia de produção numa empresa. Ele saiu da sociedade, ele iniciou então a empresa dele, onde no... em toda a identidade visual e na apresentação do projeto, ele colocou questões que teriam valores mais humanos. E foi isso que ele veio buscando no Saleiro Liberdade. Como é que ele poderia construir relações mais humanas dentro dos processos da engenharia que ele estava tocando, né? Então, modificar a relação do trabalho dele foi o que ele acabou concluindo e construindo dentro do Saleiro Liberdade como barco pessoal, né? O próprio Jansen, né? Ele trabalha com publicidade e ele já tinha essa experiência antes. Ele veio para a liberdade e, de repente, ele parou e disse: eu não, realmente não quero criar algo novo, o que eu já faço me satisfaz. Mas a minha relação com equipes, eu nunca tinha me colocado numa posição de responsável por equipes, mesmo ele tendo responsabilidade no papel, como cargo, né? Como é que ele começa a se tornar, se ver como responsável dentro de um processo desses? Eu acho que esse grande lance da questão de inovação, a gente fica muito preocupado em... A palavra da bonitinha, ser disruptivo, ser quebrar paradigmas, e muitas vezes não precisa quebrar paradigmas, é só a gente fazer um pouquinho diferente do que é feito hoje. E eu estava comentando com vocês antes aqui, o que me apresentou esse exemplo foi um amigão meu chamado Fábio Veloso. Ele trouxe lá um cara chamado Bob Fosse. Bob Fosse é um coreógrafo, e aí tem vídeos na internet, vários vídeos na internet mostrando o Bob Fosse atuando no filme do Pequeno Príncipe, sendo a cobra, e basicamente se fecha a tela em duas, onde aparece o Bob Fosse dançando e aparecem clipes do Michael Jackson sendo exatamente igual ao Bob Fosse. E, inclusive, com a calça levantada, com a meia branca aparecendo e coisas e tais que, enfim, não foi Michael Jackson que inventou. Então, o Michael Jackson não foi disruptivo, ele foi interativo, ele cresceu um pouco além daquilo que tinha sido já criado pelo cara. Então, e foi o que foi. Então, muitas vezes a gente quer criar algo totalmente novo e mirabolante, não precisa, né? Acho que E também a questão de onde é que vem as ideias, ou ter uma ideia pronta, ou... Isso é na minha experiência, é um pouco supervalorizado, né? Ter uma ideia ou ter alguma coisa, é isso que eu quero fazer. Porque quando a gente vai passando pelo processo, ou de fazer, ou realmente de parar e pensar a respeito e compartilhar isso com os outros, a ideia vai mudando, a gente vai mudando. Então, não necessariamente é fazer algo novo, mas pode ser fazer de uma maneira nova, ou fazer com uma razão nova por trás, já faz toda a diferença, que nem nesses casos aí. E também tem todo o próprio processo artístico, né? Que tu copia algo até compreender como é que aquilo funciona, para depois se libertar da forma, né? Então, se tu tá pensando em se relacionar com algo novo, tem que copiar mesmo, tem que ir com calma, tem que entender e fazer uma análise daquilo, quebrar aquilo em pedaços, viver aquilo, para depois colocar o que é teu mesmo junto com aquilo fora. Ou seja, colocar informação nova dentro do teu sistema para gerar um sistema novo. Acho que é isso. Essa coisa de ficar gerando muita expectativa, a gente fica famoso, eu chamo do princípio dos pinguins de Madagascar, né? Uhum. Eles queriam fugir, né? Queriam lá pro Polo Sul e tudo mais, eles chegam lá e ficam olhando pra aquele monte de gelo e tipo, tá, não era isso. Vamos voltar. Então acho que tem isso. Mas só o próprio desconforto e o incômodo inicial, é mesmo isso. Que eles dessem o passo, então vamos tentar algo diferente, sabe? Exato. Então, Exato, esse é o grande jogo. Uhum. Também isso aí, pessoal, as inscrições para o Estaleiro Liberdade estão abertas, só entrar no nosso site, estaleiroliberdade.com.br. /inscrições. Muito bem. Turminha nova, 8 de janeiro. De 2015. Pra quem estiver assistindo, né, tem que estar ligado também, mas independente disso, mande a sua inscrição, entre em contato, a gente quer te conhecer. É isso? É isso aí. Então foi. Foi. Foi de novo. Ah, eu achei a fuder, meu. Ficou espontâneo.